Este é o Segurança Legal, episódio 90, gravado em 5 de dezembro de 2015. Hacktivismo. Neste episódio, falamos sobre Anonymous, ativismo, hacktivismo, com suas várias nuances e contradições. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está, adivinhem, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme, tudo bom? Olá, os nossos ouvintes. Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. Entre lá em www.segurançalegal.com que você encontrará links para todas essas referências. Se você não quiser ouvir o contato dos ouvintes, vá diretamente para 14 minutos e 50 segundos. Bem, Vinícius, essa semana recebemos, ou nessas últimas semanas, diversos contatos pelo Twitter, várias referências de notícias, enfim, que já foram devidamente passadas para o Fábio Assolini. Mas eu menciono aqui, Vinícius, alguns dos ouvintes que nos contataram: o Bruno Santos, o Vane Luiz Barreira, que também é professor, o Ricardo Berlim, que já participou aqui, o pessoal do Dark Lighting Labs, o Patrick Pereira e o Douglas Comin. Continuem sempre mandando suas mensagens, porque elas são muito bem-vindas aqui. O próprio professor Vane também compartilhou conosco o manual de cibersegurança do Estado Islâmico, né, Vinícius? E a gente não teve tempo ainda, professor, de olhar isso a gente deu uma olhada meio por cima, assim, mas algumas coisas chamaram bastante atenção. Ele é escrito todo em inglês, enfim, né? E seriam dicas ali de como essas pessoas deviam se proteger, mas enfim. Acho que vamos ter que olhar com mais atenção para fazer qualquer comentário, né, Vinícius? Eu acho que sim. E até aproveitando, vou mandar um abraço pro Vânio. Andei trocando uns e-mails com ele a respeito de as palestras sobre uso da internet por crianças, né? Por jovens. Legal, ele tem dado algumas. Ele tem sido convidado também agora. Ele também é professor da área da ciência da computação. E ele também está sendo convidado para dar palestras em colégios e tudo mais, falando sobre isso. Então a gente tá trocando algumas figurinhas. Então, um grande abraço aí, Vânio, para ti. Legal, legal. Bom, Vinícius, na verdade o contato dos ouvintes hoje é um pouquinho diferente, porque nós recebemos dois contatos aqui falando sobre a questão dos vírus no sistema operacional Linux. E como foi o Assolini que fez esse comentário e fez algumas referências a essa questão, nós pedimos para que chamamos o Assolini mais cedo aqui, né, Vinícius? Para que ele responda também para os ouvintes, e o Assolini também está sempre à disposição aí, querendo mandar perguntas diretamente para o Assolini. Podem mandar que a gente direcione, ele vem aqui e responde também, não tem problema. Então, vamos então ouvir a resposta do Fábio Assolini sobre a questão do vírus no Linux. Olá, Vinícius e Guilherme, estou aqui não dessa vez para comentar as notícias, mas sim para responder a dois ouvintes que entraram em contato conosco, enviando a sua opinião quanto ao tema vírus para Linux. Dois ouvintes nos procuraram, o contato deles se deu devido ao nosso episódio 88 de perguntas e respostas, onde eu respondi uma pergunta sobre vírus para Linux, e dois ouvintes então mandaram a sua opinião, o Ivan Brasil e o Luan Oliveira. Eu vou responder primeiro ao Luan Brasil. O Luan diz que o Linux não pega vírus pelo seu sistema de permissionamento e segurança nativo, que dificultem muito que se crie um vírus. Eu concordo, Ivan, que esse sistema de permissões existente no Linux, o Linux foi pioneiro nisso, provê uma grande segurança para o sistema Linux, mas eu sinto em dizer que você está errado. Existem sim vírus para Linux. Eles são antigos e há também versões mais recentes. Só que antes de detalhar isso, vamos nos ater ao termo da palavra vírus, né? Vírus é um código malicioso que ele pode alterar arquivos no sistema e aí se mantém instalado. diferentemente de um trojan, por exemplo, que tem a capacidade de se disseminar de uma parte para outra do sistema operacional, ou até mesmo de um computador para outro, né? Aí com funções de worm, através de uma rede, por exemplo. Então, quando a gente fala de código malicioso, é importante notarmos que vírus é um código malicioso que altera arquivos do sistema para aí se instalar. E sim, existem vírus para Linux, eles são poucos, eles não são muitos. Para vocês terem ideia, na Kaspersky, o último vírus com o nome vírus para a plataforma Linux que nós detectamos foi no dia 25 de novembro de 2014. De lá até hoje não teve mais nenhum outro caso. O nome dele é vírus.linux.retali.a, porque ele é o primeiro da família. O Ivan comenta aqui que são mais comuns rootkits, isso é verdade, mas nós também temos muitos trojans que podem sim se instalar e comprometer um sistema Linux. Eu gosto de dar números, vou dar números para vocês. Na nossa base de dados, na nossa coleção de vírus da Kaspersky, nós temos quase 30 mil, isso acumulado desde 2001, nós temos quase 30 mil vírus para a plataforma Linux. E neste ano de 2015, foram mais de 6.700 que foram adicionados na nossa base. Se os nossos ouvintes quiserem acompanhar mais de perto como anda ou como são os vírus ou os códigos maliciosos desenvolvidos para Linux, eu sugiro que vocês procurem um grupo chamado Malware Must Die. Eles têm um blog, eles são bastante ativos no Twitter e eles meio que se especializaram em publicar detalhes sobre código malicioso que afeta servidores Linux. Eles publicam bastante análises detalhadas sobre ELFs, que são os arquivos maliciosos, que são um formato de arquivo para Linux. Eles publicam bastante análises de ELFs maliciosos. Então eu sugiro aos nossos ouvintes que acompanhem o trabalho do Malware Must Die para terem uma noção de como anda os códigos maliciosos para a plataforma Linux. O Ivan comenta que isso não está relacionado a popularidade da plataforma. Eu aí discordo novamente, porque sim, nós sabemos que o Android é baseado em Linux e ele é hoje dos sistemas móveis o mais atacado justamente pela sua popularidade. O único item aqui que eu vou concordar em partes com o Ivan é que ele fala que o antivírus é recomendado em sistemas híbridos, onde você tem servidores Linux, estações Windows, e para esse ambiente um produto antivírus sim é indicado. Mas além disso, Ivan, eu ainda acho que servidores e desktops que rodam Linux necessitam de um antivírus, nem que seja do glorioso Clamave, que é um antivírus open source de base aberta para sistemas Linux. E agora, respondendo ao Luan Oliveira, o Luan fala assim, que o problema do Android está relacionado ao roteamento do telefone, ao jailbreak do aparelho. É verdade. Quando o usuário faz o jailbreak do aparelho, ele está expondo o sistema operacional a ataques, mas a coisa é um pouco pior, Luan. Hoje nós foram encontrados aplicativos maliciosos na loja oficial do Google Play. Esses aplicativos tinham funções de fazer o roteamento do telefone ao serem instalados pelo usuário, né? Então aí ocorre um roteamento do aparelho sem que o usuário saiba. Essa sim é uma prática não recomendada, né? Você vai estar expondo o seu aparelho a pragas, né, a problemas de segurança. E como eu disse, o maior motivo disso ocorrer é porque o Android é o sistema operacional mais popular para os usuários domésticos, e é por isso que ele é atacado, bastante atacado. Nós temos muitos códigos maliciosos para Android, e nós sabemos que o Android é baseado em Linux. Então eu volto a insistir na ideia de que o que define se um sistema será atacado ou não é a sua popularidade e não a sua segurança. Nenhum criminoso tem interesse em fazer um código ou gastar o seu tempo num código malicioso como uma plataforma de meia dúzia de usuários. O Luan ainda confirma, ele ainda concorda, ele ainda comenta, aliás, que quando a gente fala de vulnerabilidade Linux, há que ver qual Linux é, porque nós sabemos que Linux é exatamente o kernel e não os outros programas que acompanham a plataforma, isso é verdade. O Luan ainda comenta... Ele ainda comenta sobre a rapidez da comunidade de segurança em corrigir falhas. Isso é verdade. Nós sabemos que a comunidade de software livre é bastante unida e ao descobrirem uma falha de segurança, ela é rapidamente corrigida, o que é muito bom. Fica então os meus comentários, as perguntas desses ouvintes. Agora é com vocês, Vinícius e Guilherme. Bem, então era isso, Vinícius. Agradecemos aí ao Assolini, ao Luan de Oliveira e ao Ivan Brasil, Ivan Fuser Brasil, que mandaram essas dúvidas aqui que foram respondidas pelo Assolini. A última mensagem, hoje o tema é um pouquinho... vamos ler menos mensagens, né, Vinícius? Porque a gente tem recebido diversas mensagens. Aqueles que não foram respondidos, não se preocupem. Nós estamos colocando aí para o próximo episódio. Mas é muito bom e é bom essa capilaridade de mensagens, tanta gente mandando de tantos lugares diferentes, a gente fica bastante feliz e agradece. Só cada vez mais aumenta o risco da gente esquecer alguma coisa. Esquecer ou não conseguir ler, né? Bem, Vinícius, então temos aqui o Highlander Bonifácio, que diz o seguinte: Guilherme, Vinícius, tudo bem? Já faz um tempo que não comento, mas continuo acompanhando o podcast. Estou um pouco atrasado, recentemente ouvi o episódio 83 e vi que já lançaram 88. Sobre o episódio, primeiro gostaria de dizer que o filme é realmente muito bom, em especial o primeiro da trilogia. Ele está falando sobre aquele episódio que nós falamos sobre Matrix, né? Uhum. Sobre a questão da privacidade, quando ouvi a respeito da mudança da política de privacidade do Windows 10, achei que isso fosse sujar o nome do sistema, mas, fora alguns comentários da mídia especializada, não percebi mudanças nos usuários. Pelo menos com as pessoas que conversei, a maioria não sabe e, na verdade, não estavam muito preocupados. Eles não conseguem perceber os impactos da perda da privacidade, já que é algo, olha que interessante, já que é algo muito sutil e acontece de forma silenciosa. Uhum. Muito, muito precisa a observação do Highlander. Continuem com um excelente, excelente trabalho. Abraços. E aí, Vinícius? Cara, não tem... O Highlander disse tudo, eu diria. O Windows 10 realmente está fazendo de forma muito sutil e silenciosa essas coletas de informações, essa, entre aspas, telemetria para melhorar o sistema, né? Uhum. E o que não está... Aquele velho problema da privacidade, né? As pessoas não entendem o porquê que a privacidade é importante. Mesmo pessoas mais esclarecidas acham que vale a pena abrir mão da privacidade, já não tem nada a esconder. Uhum. Para cair nesse pensamento comum, né? Não tenho nada a esconder, por isso não preciso me preocupar com minha privacidade. E acabam simplesmente aceitando, vão, como se diz, vivendo a vida, sabe? Sem muita preocupação com isso. Agora, se não tivessem... Assim, por várias vezes eu e o Guilherme discutindo esse assunto, a gente ficou assim, poxa, não adianta ficar falando nisso, né? Porque as pessoas em geral não vão ouvir. Realmente, as pessoas em geral não vão ouvir. É por isso que é tão importante pessoas da nossa área, né? Pessoas especializadas na área, que estão atentas ao que está acontecendo, analisarem o que está acontecendo e, na medida do possível, trabalharem ativamente. Olha o ativismo aí. O ativismo, eu ia dizer, é o tema de hoje, né? Trabalhar ativamente para, na sua esfera de ação, procurar conscientizar, mesmo que seja um mínimo, as pessoas. E tentar influenciar, inclusive, quem desenvolve soluções na área de tecnologia, né? Sim, sem dúvida. Novos produtos e tal aí que eventualmente surgem abusando, né, da privacidade das pessoas, simplesmente por uma questão de, ninguém reclama mesmo, vou fazer também. Não. Caiu bem essa mensagem do Highlander, porque visto que é justamente talvez um dos pontos que a gente vai tratar hoje mais adiante. Então continue conosco aqui, Highlander, que teremos mais... questões aí sobre como a privacidade pode ser o estopim para uma série de grupos ativistas. Bom, então vamos, Vinícius, ao resumo de notícias com o Fábio Assolini, que vai comentar aí as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos de volta com o resumo de notícias. Lembrando que se vocês tiverem sugestões de notícias ou algum comentário, estejam à vontade para nos escrever no e-mail podcast@segurançalegal.com ou através do nosso Twitter no @segurançalegal. E vamos às notícias. Fabricante de brinquedos sofre ataque e expõe quase 5 milhões de cadastros dos seus clientes. A fabricante de eletrônicos e de brinquedos VTEC, que é chinesa, confirmou que sofreu uma invasão dos seus bancos de dados e do seu serviço chamado Learning Lodge, que é uma plataforma de aplicativos usado em videogames educacionais e em brinquedos para as crianças. A empresa foi atacada e, segundo um especialista de segurança, Troy Hunt, que foi que confirmou o vazamento de informações, são quase 5 milhões de cadastros, que incluem endereços de e-mails, perguntas secretas, senhas e outros dados pessoais dos usuários dos brinquedos dessa empresa chinesa. A boa notícia para nós brasileiros é que essa empresa não atua no Brasil, eles não vendem os seus brinquedos aqui no Brasil, mas foi um vazamento bastante sério porque muita informação pessoal de crianças foi exposta na internet, como fotos e outros dados que eram enviados a esses aplicativos dessa plataforma. Como eu já orientei e já sugeri aos nossos ouvintes, se você quiser monitorar se seu dado foi parte de algum vazamento de informação, eu sugiro para vocês o site Have I Been Pwned. É um site bastante útil que te informa se o seu e-mail ou se algum dado seu foi parar em alguma base de dados. Temos aí então mais um grande vazamento de informação. Barbie conectada pode ser usada para espionar crianças. Vejam vocês, ainda falando de crianças e de brinquedos, a Barbie Hello, que é um modelo mais novo da Barbie, apresenta falhas de segurança que permitem que atacantes gravem conversas das crianças. Essa é o mais novo lançamento da Mattel. Essa boneca possui um recurso interativo onde a criança pode conversar com a boneca e receber respostas, mais ou menos com o recurso que existem hoje nos celulares, são as assistentes como a Siri da Apple ou a Cortana da Microsoft, onde você interage com comandos de voz. Com esse assistente, a boneca possui o mesmo recurso. A boneca, então, é necessário que ela seja conectada à rede Wi-Fi e, é lógico, ela possui um microfone para captar o áudio e interagir com a criança. Pesquisadores de segurança descobriram que a boneca possui falhas de segurança que podem ser usadas em um ataque. Ela pode, nesse ataque, pode-se, por exemplo, ativar o microfone da boneca de tal forma que ele grave toda a conversação em um ambiente, além de permitir um acesso facilitado à rede Wi-Fi, onde a boneca está conectada. Então vejam vocês, é a nossa internet das coisas dando problema, inclusive em brinquedos. Dell instalou o certificado de segurança que abre brecha para ataques. A fabricante de computadores Dell confirmou essa semana que foram em computadores vendidos pela empresa, foram encontrados dois certificados digitais autoassinados e instalados como root. O que isso significa? Significa que esses certificados digitais podem ser usados para fazer um ataque de main in the middle no seu computador. Vejam só, o problema foi encontrado por consumidores que reportaram o problema para a empresa e a Dell assumiu o problema. O problema está num componente chamado Dell Foundation Services, que vem pré-instalado nos computadores da Dell no período de 18 de agosto a 23 de novembro desse ano. Ou então clientes que acessaram o site da Dell e usaram o recurso Detectar Produto, esses dois certificados digitais pré-assinados foram instalados por esse recurso. Bastante parecido com o que ocorreu com outro fabricante, a Lenovo. Vocês, os ouvintes, provavelmente vão se lembrar do Superfish. É o mesmo caso, só que é bastante similar, só que nesse caso, porém, o certificado faz parte de um produto do próprio fabricante. E no caso do Superfish, era uma empresa terceirizada. Então vejam vocês, fabricantes de segurança, fabricantes de computadores não estão levando a segurança a sério. E cometendo esses erros crassos em produtos que os consumidores confiam cegamente. Então, se você tem um notebook Dell, sugerimos que você verifique pela presença desses certificados como fazê-lo. Eu vou deixar as instruções lá no show notes para que você veja como fazê-lo. Adobe aposenta o plugin Flash Player por tecnologia HTML5. É isso mesmo, a Adobe anunciou em um blog nesses dias que o Flash Player está com seus dias contados. Não significa que o plugin irá morrer. A Adobe anunciou que está renomeando a plataforma do Flash Player para outro nome, que se chamará Animate CC. Essa plataforma ela é baseada em HTML5 e ela também será compatível com animações desenvolvidas em Flash. Não deixa de ser uma boa notícia, porque nós sabemos que atualmente o Flash, do jeito que é, ele é um verdadeiro queijo suíço, com muitas falhas que são muito exploradas em ataques, porque nós sabemos que 92% dos computadores no mundo, dos computadores que tem Windows, né, no mundo, tem o Flash Player instalado, e uma falha no Flash Player, ela tem um impacto muito grande, ela é altamente valorizada por cibercriminosos. Não deixa então de ser uma notícia boa pro lado da Adobe, que vai então mexer nessa tecnologia do Flash Player, adotando tecnologias do HTML5. Torcemos para que isso resulte em menos falhas de segurança com o Flash Player. Polêmico aplicativo de palavras é oferecido para usuários no Facebook. Vejam vocês, um aplicativo tem ganhado muita popularidade entre usuários do Facebook porque ele tem a opção de contar as palavras dos posts que você já escreveu, e o resultado disso vai ser uma nuvem de palavras que mostram quais delas são mais comuns nos textos que você publica na sua rede social. Esse plugin ele já foi usado por mais de 20 milhões de pessoas, inclusive muita gente aqui no Brasil. Mas aí vem a dúvida, até que ponto isso é seguro? Ao instalar o plugin no seu perfil na rede social, o usuário dá total acesso para que esse plugin tenha poderes de leitura, escrita, leia todo o conteúdo, tenha acesso à sua lista de contatos dentro da rede social. E com isso, então, você dá total acesso para que o aplicativo faça essa contagem de palavras. Segundo a empresa, não há nenhum risco de segurança, mas nós sabemos que o seguro morreu de velho. Nós não recomendamos que os usuários aprovem esses plugins, porque nós sabemos que quando não existe um produto pago, o produto é você, são os seus dados. Né? E a empresa que não está cobrando nada por isso, e ao dar acesso, você dá um total acesso para que eles coletem todas as suas informações postadas no seu perfil de rede social. Nós não recomendamos isso aos ouvintes. Gangues de roubo de gasolina alimentam a indústria de clonação de cartões de crédito nos Estados Unidos. Em um post fascinante, escrito pelo jornalista Brian Krebs em seu blog pessoal, ele descreveu uma ação muito interessante feita por gangues americanas, por criminosos americanos, que têm instalado chupa-cabras nas bombas de gasolina nos Estados Unidos, clonado cartões dos usuários que vão abastecer os seus veículos, e com esses cartões clonados eles vão comprar gasolina em postos da região e posteriormente revender essa gasolina a um preço mais baixo. Vejam vocês. Diferentemente de como ocorre aqui no Brasil, nós temos frentistas nos postos de gasolina. Nos Estados Unidos não existem frentistas, então você mesmo tem que operar o equipamento que vai abastecer o seu carro e fazer o pagamento em máquinas que aceitam cartão de crédito para você fazer o pagamento. Então essa gangue tem trabalhado junto com gangues que clonam cartão de crédito, que instalam os tais dos chupa-cabras ou skimmers nesses dispositivos de pagamento, e com isso eles conseguem clonar uma quantidade muito grande de cartões de crédito, e com esses cartões em mãos ou com os dados clonados do cartão, eles vão então com verdadeiros camburões, com carros, vans muito grandes, comprar uma grande quantidade de gasolina e revendê-la no mercado negro. A história é interessante porque demonstra como o criminoso tradicional, né, tem trabalhado com criminosos mais tecnológicos para prover os seus ataques, trabalhando em conjunto e com isso fazendo mais ataques. Segundo o Brian Krebs, boa parte dos chupa-cabras instalados nas máquinas de gasolina, nas máquinas de cartão, né, nas bombas de gasolina, muitas delas possuíam dispositivos Bluetooth para fazer a transmissão dos dados. Então o criminoso chegava até o posto com o notebook, né, se posicionava próximo da bomba e coletava os dados dos cartões clonados, ou então alguns chupacabras tinham chips que coletavam informação e enviavam por SMS. Vejam vocês. A história é bem interessante e demonstra então como os criminosos tradicionais têm trabalhado com criminosos tecnológicos no dia a dia. Isso aqui no Brasil aconteceram já incidentes similares. Nós já vimos gangues desenvolvedoras de malware infectando computadores em postos de gasolina, infectando esses computadores com malware de POS. POS é um tipo de malware. POS é o dispositivo de pagamento e esse malware é especializado em coletar os dados do cartão de crédito no momento que ele passa da máquina que está conectada ao computador e vai até o software de TEF para fazer a aprovação. Nós já tivemos alguns casos desses aqui no Brasil, eles não são comuns, mas então isso demonstra as formas da bandidagem nos atingirem. Obrigado pela sua atenção. Essas são as notícias que eu quero trazer aos nossos ouvintes. Nós voltamos a nos falar na próxima edição do Segurança Legal. Bem, Vinícius, então entrando no nosso tema principal, é importante dizer que esse foi um tema sugerido por ouvinte, o Tiago Carrascosa, ou Carrascosa, Tiago, desculpa se eu estou pronunciando errado aqui o teu sobrenome, ele sugeriu sugestão de temas para podcast, anônimos, hacker ativismo, parabéns pelo excelente trabalho. Então, como a gente sempre, na medida do possível, atende, né, as sugestões, hoje nós vamos falar sobre o hackativismo, ou cyberativismo também. Ou cyberativismo, que eu acho até mais apropriado. Mas seria mais amplo, né? Mais amplo. Antes da gente começar propriamente o episódio, nós pedimos para que o nosso amigo Carlos Cabral desse um breve depoimento sobre esse tema. E o convite ao Carlos, Vinícius, eu acho que ele foi muito importante, a fala dele foi muito importante, porque o Carlos ele tem uma formação um pouco diferente. Ele também é um sociólogo. Então, eu acredito que ele consegue olhar com bastante precisão e de uma forma bem diferenciada esse problema, e por isso que ele vai falar para nós aqui. O Carlos ele já participou do Segurança Legal lá no episódio Astrólogos de Segurança da Informação, episódio 72. Ele é um profissional com 20 anos de experiência na área de tecnologia, sendo que os últimos 12 dedicados à segurança da informação, atuando em empresas de serviços, telecomunicações e do mercado de cartões. Presta consultoria a empresas espalhadas pelo Brasil na proteção de seus ambientes, interagindo com as mais variadas plataformas tecnológicas e realidades regionais. Possui formação em computação forense pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É colunista do portal linhadefensiva.org, organizou o livro Trilhas em Segurança da Informação, Caminhos e Ideias para a Proteção de Dados, em parceria com William Caprino, e faz parte do staff da Conferência de Segurança You Shot the Sheriff. Vamos ouvir o nosso amigo Carlos Cabral. Olá, Vinícius, Guilherme. É sempre um prazer poder colaborar com o podcast Segurança Legal. Agradeço muito a oportunidade e o convite por compartilhar essas minhas ideias com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado. Eu dividi essa minha pequena fala sobre hacktivismo em três temas, né, principais. Primeiro, o que seria, né, tentar achar uma definição para o que é isso. Depois, de onde isso surgiu e para onde vai. E também coloquei algumas recomendações de livros, escritos e eventos por aí. Primeiro, o que seria, né? O que seria hacktivismo? É muito difícil determinar e definir fronteiras para os conceitos quando a gente fala de tecnologia, hacking nos tempos de hoje. Mas, de maneira geral, em minha opinião, o hacktivismo é o uso de técnicas ou ferramentas hacking usadas por hackers para defender uma ideia. Essas técnicas, elas podem ser o deface, por exemplo, né? Esses tipos de ataque, esse tipo de ataque, ele pode ser o deface, como aconteceu no site da Vale, da Samarco, né? Por conta do que ocorreu na barragem de Mariana. Ataques à disponibilidade, um exemplo é o caso do que aconteceu com as bandeiras de cartão na época em que os cartões se negaram a receber transações para doações ao WikiLeaks, logo após o WikiLeaks divulgar o vídeo lá do Collateral Murder. E o terceiro é a invasão de certos ambientes e vazar os dados. Foi o que aconteceu mais recente debaixo dessa definição, foi o caso do Ashley Madison, né, em que se obtiveram o grupo que invadiu obteve vários dados e tornou eles todos públicos. Se você for ver os TXTs do leak, né, eram TXTs em que o texto que estava lá era muito... tinha um viés moral muito forte, né? Como vocês homens que traem e tudo mais. Então eu considero isso como um ataque que, por um motivo ativista. Mas eu também acho que cabe dentro dessa gaveta aí do hacktivismo propagar os resultados dos ataques e também fazer parte das comunidades, mesmo que não se tenha um conhecimento técnico a respeito, faz parte das comunidades, se dissemina ideias e tudo mais e gera assunto para que outros com mais conhecimento técnico possam conduzir ataques e por aí vai. De onde veio, né? Eu acho que os hackers, eles sempre faz parte da comunidade hacker usar mecanismos para comunicação, né? Era assim, muito tempo atrás já, com BBS, com os IRCs, com os zines que circulavam entre eles. Mas, em minha opinião, as redes sociais, elas criaram um boom para o ativismo, né? Porque, ao invés de ser somente um feed onde as pessoas vão postando coisas, elas também aglutinam pessoas em torno de uma ideia, né? Aglutinam pessoas com a mesma ideia. As pessoas, elas se reconhecem no outro. E existem vários estudos sobre o algoritmo do Facebook, por exemplo, que demonstram que as pessoas acabam... O algoritmo funciona de modo a tornar os assuntos que aparecem na timeline de uma muito parecidos com... Como eu posso dizer? Muito parecido com aquilo que ela acredita, nas causas que ela acredita e tudo mais, vai ficando os assuntos na timeline, eles vão ficando cada vez mais associados às ideias da pessoa. Então, E não é à toa que hoje a gente vem discutindo, né, vem feridas antigas, né, como racismo, como machismo e tudo mais, sejam assuntos que estão sempre vindo à tona, né, por conta de, na minha opinião, a função da rede social em aglutinar pessoas em torno de certas ideias, ela acaba aumentando os decibéis de certos grupos que defendem certas ideias específicas. Então, e agora, sei lá, para onde vai? Eu acho que, sei lá, o meu palpite é que cada vez mais teremos novos movimentos descentralizados, movidos por operações, assim como operação, como funciona o Anonymous, né, lá fora. O Anonymous é um grupo que é um movimento, né, ele não tem líder, não tem uma pauta pré-definida, né, mas ele opera, ele funciona como por operações, né, tem a operação Mastercard, eles vão lá e participam de uma determinada operação. E aí eles vão criando várias operações, assim como teve a operação que tentou expor pessoas do Estado Islâmico após os ataques de Paris. Então, e eu acho que isso tem muito a ver com os movimentos ativistas atuais, né? Aqui em São Paulo, nesse momento, está ocorrendo um grande movimento estudantil que eles querem, eles combatem um projeto do nosso governador aqui em São Paulo, e esse movimento ele não tem liderança específica, por mais que certas pessoas digam que ele está sendo aparelhado por movimentos sociais, mas o que acontece mesmo é que é um sentimento que move um movimento e não tem mais aquela figura do líder, entendeu? Isso, na minha opinião, ele cada vez mais vai acontecer no que se refere também a movimentos hacktivistas, em que eles são descentralizados e cada um cumpre uma função dentro de uma operação, né? E outra coisa é que cada movimento social agora vai querer ter um hacker para lhe ajudar com certas operações, entendeu? Aqueles movimentos sociais que não necessariamente são têm um viés técnico, é gente de rua, cada vez mais eles vão querer ter um hacker para chamar de seu e para lhe apoiar em certas operações, né? E agora eu gostaria de só de, sei lá, dar algumas indicações de filmes e de escritos e um evento para quem quiser se aprofundar mais no tema, assim como eu, né, olhando um pouco de longe, né? Primeiro, alguns filmes, né? O Anonymous The Movie, tudo no YouTube, tá? O outro que chama Anonymous The Hacker Wars e o We Are The Legion. Esses três filmes, eles são filmes sobre o Anonymous. Dá para ter uma ideia bem clara sobre como esses movimentos, como esses grupos se movimentam de forma descentralizada. É interessante ver isso nesses filmes. O último é o The Internet's Own Boy, que conta a história do Aaron Schwartz. É muito interessante esse filme para ter uma noção de que, para ver que a vida do Aaron Schwartz é muito interessante, o propósito dele de divulgar conhecimento e tudo mais. Alguns escritos. Primeiro, ler tudo que a Gabriela Coleman escreve. A Gabriela Coleman é uma antropóloga que se especializou em movimentos de hacktivismo. Ela, quando falam de Anonymous e querem algum posicionamento de um acadêmico a respeito disso, eles convidam a Gabriela Coleman para falar. Tem também um site alemão, chama Netzpolitik, é bem interessante. Eu não entendo alemão, então o Google Translator me ajuda bastante quando eu vou ler as matérias desse site. O site da EFF, da Electronic Frontier Foundation, EFF.org. E no Brasil tem um grupo bem interessante chamado Actantes, actantes.org.br. Esse coletivo, ele costuma... é um coletivo muito focado em ensinar e divulgar ferramentas de criptografia em comunidades pobres. Então, eles circularam aqui em São Paulo por várias comunidades periféricas, dando aula para as pessoas que tiveram seu primeiro computador agora, dando aula de como criptografar e proteger as suas comunicações. E um evento interessante, que é um evento que ocorre anualmente em São Paulo, é a Crypto Rave. O próprio grupo Cactantes, ele ajuda a organizar. É um evento gratuito. No ano passado, eles trouxeram gente da IFF para falar. Eles trazem muita gente, muitos ativistas de visibilidade internacional, para expor os seus conhecimentos. Na última edição eu também tive a oportunidade de palestrar lá. Bom, eu acho que... Eu tô aqui olhando a minha cola aqui. Eu acho que é isso, acho que eu falei de tudo. Agradeço de novo, muito obrigado a todos. Um abraço aí para todos os ouvintes do Segurança Legal. Obrigado, Carlos Cabral, pela gentileza de falar um pouco aqui para nós e já dar esse pontapé inicial no assunto, inclusive dando uma definição, né, Vinícius? Ah, perfeito. Essas definições, assim, que são importantes para a gente conseguir ter claro o nosso alvo, né, sobre o que, que a gente está falando, né? Porque a grande confusão que tem na mídia se dá justamente por uso de termos vagos ou de termos imprecisos, né? Confundir uma coisa com outra. Tanto que eles estragaram, inclusive, o termo hacker foi destruído pela mídia. Sim. O hacker nunca foi um termo ligado necessariamente ao crime. Mas a mídia, o governo e tal, né? Acho que põe todo mundo no mesmo saco, chama de hacker, era isso. Então a gente tem essa necessidade de ter essas definições. Agora, hacktivismo é formado por duas palavras, né? Sim, sim. Hacker, ou hacking, e ativismo. São duas coisas que estão juntas aí. E a gente tem que entender, inicialmente, por exemplo, hacking, a gente já sabe o que é, né? No sentido amplo da palavra, no sentido original, hacking é você ser uma pessoa... Você pegar uma tecnologia ou alguma linguagem de programação, um computador, um equipamento qualquer, abrir, mexer, mudar, ver como funciona, criar uma outra coisa em cima, né? Isso é o hacking, né? Tanto que a gente tem espalhado pelo Brasil aí escolas de hackers. Né? E no entanto, hackerspaces também, né? E não tem nada a ver com formar criminosos ou bankers ou coisa assim, né? Pessoal que faz clonagem de cartão e coisa desse tipo. Não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem esse outro significado que a mídia acabou trazendo para a palavra hacker, né? E o outro ponto, Guilherme? Só uma outra coisa também, né? O hack dentro do hacktivismo está muito ligado também à ideia de intrusões, de realizar intrusões, de realizar acessos não autorizados, de fazer coisas não autorizadas, né? No primeiro momento. Isso, tá? Exatamente. E aí, a questão do não autorizado, né? A gente tem que dar uma olhada agora no significado de ativismo, para a gente conseguir juntar essas coisas, né? Certo. Para conseguir juntar o hacktivismo. E o que a gente tem aí, Guilherme, do ativismo? O ativismo é algo que não é novo e que fica ligado a algo chamado desobediência civil, que é tratado no âmbito e no ramo também da ciência política, enfim, da sociologia, que envolve um ato moralmente justificável contra algo injusto. E esse algo injusto, tradicionalmente, tem sido, no ativismo clássico, atos do próprio Estado, uma lei injusta, né? uma ação injusta do Estado, né? Então, a gente tem aqueles ativistas clássicos. O próprio Mandela foi um grande ativista que, lutando contra o apartheid lá na África, ele foi preso por defender uma ideia, enfim, por defender o fim do apartheid, por se rebelar contra aquilo. Ou seja, você tinha um ato moralmente justificável, ou seja, as pessoas são iguais, você não pode discriminar os negros. E ele pagou com a própria liberdade para mostrar para o mundo, ficou 27 anos preso. Inclusive, agora dia 5 faz aniversário da morte dele, né? Foi 2013, se não me engano, que ele morreu. É. Então, mas veja, um ato não violento. O ativismo clássico, e aí tem o perigo, né, Vinícius, da gente tentar criar certas classificações, ou tentar classificar tudo isso, a gente pode correr o risco de parecer meio pretencioso. Mas já se escreveu sobre isso. Há pessoas, o próprio Thoreau, né, o Thoreau, que seria a pessoa que escreveu a primeira obra sobre desobediência civil, ele coloca vários itens que a desobediência civil precisa ter. E a primeira questão é que ela precisa não ser violenta. Você viola a lei, você protesta, né? Mas ela não pode ser violenta e você precisa, é muito importante, você precisa ter uma causa, precisa haver algo injusto acontecendo. O Cabral falou desses jovens lá em São Paulo. Até onde eu vi, eles não foram violentos. Eles, qual foi a violação deles? Sei lá, impediu bloquear as ruas. Uhum. Né? Mas por trás de tudo isso, havia sim, na cabeça deles, eu não sei exatamente, confesso, não sei dizer exatamente, explicar o que acontece lá, né? Se é injusto ou não, mas na cabeça deles, na cabeça desse movimento, há uma certa injustiça por querer mudar o sistema de ensino lá e das escolas em São Paulo. Ou seja, é um ato clássico de ativismo e de desobediência civil. E uma outra coisa muito interessante, Vinícius, é que a ideia de desobediência civil, ela também está vinculada à ideia do direito de resistência contra a opressão, que é algo que aparece lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pós-Revolução Francesa, no artigo 33, que diz, um dos direitos, né? A resistência à opressão é a consequência dos outros direitos do homem. E no direito é interessante isso, né? Porque, em geral, as pessoas não se dão conta, mas nem tudo que o direito coloca, nem tudo que o Estado coloca é algo justo. Nós podemos ter, e já tivemos ao longo da história, regras do Estado, leis, que são absolutamente injustas. Basta lembrar do nazismo, né? E vou te dar um exemplo agora, já que a gente já citou o Thoreau. Ele coloca... Na verdade, uma frase dele foi utilizada logo no início de um dos documentários que o Cabral comentou. Uhum. Que eu tinha assistido, que é o The Internet a um Boy, que é a história da Aaron Swartz. A gente vai falar dele em seguida. Uhum. Mas ele é o diretor... Desse documentário, que é o Brian Knappenberger, ele cita o Thoreau dizendo o seguinte, né? Leis injustas existem. Uhum. Devemos nos contentar em obedecê-las ou devemos tentar corrigi-las, né? Uhum. E obedecê-las até que tenhamos sucesso ou devemos transgredi-las de uma vez. Uhum. É o que ele coloca. É. Eu me lembro, outros ativistas também, já falei no Mandela, o próprio Gandhi. Ah, sim. E até eu conversava esses dias com um professor, ele me falou, parece que Gandhi teria também bebido nessa fonte do Thoreau para fazer o seu ativismo lá na Índia, né? Mas Martin Luther King foi um ativista histórico, muito reconhecido também por lutar contra essa opressão e contra o que o Estado tentava fazer com essa segregação racial que tinha nos Estados Unidos. E um dos atos interessantes também que os negros faziam lá na década de 60, 50, 60, né, Vinícius? Era, em certos lugares dos Estados Unidos, havia, por incrível que pareça, restaurantes que não podiam servir negros. Os negros não podiam entrar no restaurante. E o que alguns negros faziam? Iam, entravam no restaurante, ficavam lá esperando até que eles fossem expulsos. Ou seja, você resiste, você está fazendo um ativismo não violento. E aí é interessante falar também, Vinícius, o que a Molly Salter fala no seu livro The Coming Swarm, né, onde ela fala sobre hacktivismo e sobre desobediência civil, também vai ficar lá no show notes. Ela diz: o script para o ativismo de desobediência civil acontece em público, acontece na rua, os ativistas estão dispostos a encarar consequências como prisão ou ferimentos pela sua causa, é um script que a mídia reconhece rapidamente e os ativistas são recompensados com uma cobertura que legitima a natureza política. É um resumo, né? Não são exatamente essas as palavras dela, né? Mas é interessante que parece que tem uma mudança aí, Vinícius, nessa história de você, do ativismo clássico, da pessoa ir pra rua, mostrar o rosto, ser presa, com um ativismo digital, né? Ou com um hacktivismo, né? É, assim, agora, antes de nós seguirmos adiante, tá pensando agora. Vai. Aliás, o que eu já tinha te falado quando a gente pensou em gravar esse episódio, né? Uhum. A gente não vai agradar ninguém, acho que, esse episódio. Acho que vai. Porque quem é a favor do hacktivismo vai achar que a gente tá falando contra. É. E quem é contra o hacktivismo vai achar que a gente tá defendendo o hacktivismo né, em todas as suas manifestações, todas as suas nuances, né? E na verdade, a gente está, claro, a gente vai, tem as nossas opiniões aqui que a gente vai oportunamente colocando, mas o que é. Não, não, é difícil de definir esse movimento porque ele tem realmente várias facetas. Uhum. Né? Tem realmente várias facetas. E essa faceta colocada, essa questão da Molly Salter colocada com relação ao ativismo, o script, né? Uhum. O script clássico. O script clássico, né? Acontece em público, acontece na rua. Os ativistas estão dispostos a encarar consequências com prisão ou ferimentos pela sua causa. Esse script, essa não acontece necessariamente com o hacktivismo. Não... Você acha que muda? Você acha que mudou? Muda, assim, muda um pouco, né? Por que eu digo que muda um pouco? Porque a gente vai... Se a gente olhar para esses movimentos como Occupy Wall Street, né? Uhum. Ele foi um movimento que não aconteceu só na internet, longe disso. Né? Teve gente fisicamente lá em Wall Street, né? Claro, claro. Teve gente que foi presa, teve protesto fisicamente lá e tal. Ou seja, seguiu exatamente esse script, né? que a Molly Salter coloca. E uma coisa que ela chama atenção é que esse script, ela, nas palavras dela, ela fala que é um script que a mídia reconhece rapidamente. Sim. A mídia reconhece rapidamente esse script de fazer um... de se mobilizar, fazer um bloqueio, né? Manifestante sendo preso, apanhando, sim, da polícia, com spray de pimenta na cara e tal. A mídia reconhece isso rapidamente como sendo um protesto, como sendo ativismo, né? Isso é ativismo. Que isso acaba é legitimando a ação dos ativistas, né? Isso. Porque você vê algumas pessoas, não todas, né? Como você disse, é uma coisa... E aqui a gente tá falando sobre política também, né? Porque tem muitas pessoas que acham que o direito de manifestação é algo que não deve existir, né? Tem pessoas que acham isso. Eu penso contra, cara. Acho que as pessoas, sim, têm o seu direito, pelo amor de Deus, né? De se manifestar, né? Agora, quando você vê... Eu vi algumas fotos ontem de algumas crianças, assim, enfrentando a polícia lá em São Paulo, outras sendo presas e tal, meninos algemados, assim, né? Você vê que isso acaba por, de certa forma, legitimar um pouco o movimento. Talvez alguém pouco? Possa pensar. talvez, né? Pô, você não pode prender crianças, né? Você, mas estão destruindo tudo, mas aí é que tá. Né? É, o ativismo clássico, ele não é violento. Porque daí, senão você entra quase como numa questão de guerra civil, numa revolução, que também é um outro tipo de desobediência civil. O próprio Bobbio fala no tiranicídio, que seria um grande tirano num estado que tá destruindo as pessoas, matando as pessoas, e aí você vai lá e mata o tirano. Uhum. Você vai matar Hitler, alguma coisa assim, né? Então seria um tipo de desobediência civil também, né? O próprio Turow, na época dele, ele era um abolicionista. Nós vamos usar Turow ou Turow? Pois é, eu não sei como é que se pronuncia. Turow parece francês, mas ele era americano, né? Sim. Ele era americano, então seria Turow, talvez, né? É, Turow. Turow. Ele era um abolicionista que deixou de pagar impostos. Né? Essa foi a desobediência civil dele, né? E ele também coloca que a desobediência só vem com uma certa reação punitiva do Estado. É um jogo, é quase como um xadrez, não sei se tu concorda. Sim, sim. É algo que... Tu provoca teu adversário, deixa ele vir com tudo, e tu vai se prejudicar, porque ele vai vir com tudo, ele é mais forte do que você. É bom que no xadrez não necessariamente é assim, você tem uma igualdade, exato, né? É, sim. No xadrez não digo da estratégia. É, né? No caso do governo, você tem um adversário, quando o adversário é o governo, você tem um adversário que é um pouco mais forte do que você, né? Como você tá como indivíduo, né? Já quando a gente envolve a população, né, aí a coisa é um pouco diferente, mas ainda assim o governo é um adversário que, quando é o adversário, ele é um adversário bastante poderoso. E mas aí, essa é uma outra... Oi. E aí, não, por favor, continue. Não, e aí o que acontece é que, sim, o que nesse ativismo clássico, né, que a gente vê no Turow, no Gandhi, Martin Luther King, né, Mandela, né, o que acontece são as pessoas violando leis, né? Sim. Elas discutindo ou colocando em dúvida, em xeque o status quo, né? E se expondo de tal maneira que elas sabem que vão ser alvo da máquina, digamos assim, do Estado. Elas sabem que vão ser alvo. E assumem o risco e, inclusive, aceitam a punição, a prisão, etc. E justamente o próprio ato de prender, entende? Aí, é parte do jogo do ativismo. É parte do jogo do ativismo, a arte de ser preso. E aí tem... E nesse sentido eu vejo como um grande jogo de xadrez, entende? É como se você sacrifica... vários momentos você sacrifica material num jogo de xadrez... Uhum. Para conseguir uma posição melhor adiante. E às vezes essa posição melhor vai aparecer só lá no final do jogo. Entende? Então, nesse sentido, me parece que é isso que acontece e é o que o Truro coloca, né, que tem que haver essa performance da desobediência civil, né, do ativismo. Tem que haver a reação punitiva do Estado. E quanto mais forte o Estado vem, e aí nós vamos ver os casos depois práticos, mas quanto mais forte o Estado vem contra um ativista que está lutando lutando contra algo que é injusto, e de uma forma, lutando de forma adequada, ou seja, de forma que o próprio ativista não deslegitime o próprio ato, né? Então, se o ativista fizer direitinho, fizer a parte dele direitinho, e o Estado vir com tudo pra cima dele, é melhor ainda pro ativista. Sabe que eu tenho aqui um livro do The Handbook of Information and Computer Ethics, tem um artigo sobre ethical issues involving computer security, hacking, hacktivism, da Rima, é o sobrenome dessa autora. E ela diz que uma das coisas que é muito importante no hacktivismo é que você... Primeiro, a questão da justificação plausível, ou seja, você deve lutar contra algo injusto, e o ato deve ser razoável, além de não atingir os interesses de pessoas inocentes. E talvez aí que se mude, ou aí que você tenha alguns desvios, e também quem somos nós para tentar classificar desvio de algo que a gente não faz parte, né? Mas olhando de fora... né, o perigo de não ter uma causa e o perigo de não ser razoável... ou o perigo de você começar a destruir direitos de pessoas inocentes é que a coisa pode perder completamente o controle, pode perder o sentido, né? O perigo, por exemplo, de um grupo de hackers não ter uma causa é que eles podem monetizar as suas ações, né? Que nem a gente vê na Deep Web, lá na Dark Web, você contrata hackers para destruir uma empresa, para destruir a vida de uma outra pessoa, né? Para meramente cometer crimes em troca de dinheiro. Isso não é, na minha opinião... Né? Não, isso não é... Isso não, não parece que não é hacktivismo. Não, isso, né? Não tem nada a ver com hacktivismo. Isso é outra coisa. Isso aí já diria que é crime, né? É o exemplo do cachorro, né? Sim, é o exemplo do cachorro. É, fala pra nós aí. Alguém mata o teu cachorro. E aí tu... Não, matou meu cachorro, eu vou destruir a vida dessa pessoa. Então eu uso dos meus conhecimentos aqui pra invadir perfis e não sei o que, e destruir a vida da pessoa porque ela matou o cachorro. Sim. Aí é o seguinte, aí já... coloca pornografia infantil no computador da pessoa. Dela, incrimina a pessoa. É, alguma coisa assim. Inclusive, como tu falou, tem serviços como esses disponíveis na Deep Web, né? Você pode contratar pessoas que fazem justamente isso. Elas incriminam outras pessoas, utilizando de métodos de invasão, né? De hacking. Bom, mas aí o que acontece é o seguinte, você vai lá e você destrói a vida da pessoa que matou o seu cachorro. Ah, mas eu tenho razão. Não, você não tem razão, porque você está fazendo a boa e velha, né? Justiça pelas próprias mãos. E se todo mundo resolve fazer isso, a nossa sociedade vira uma bagunça tão grande que a gente vai levar de volta para a Idade da Pedra. Então... Você quebra o tal do contrato social. É, você quebra o contrato social. Então, nesse caso aqui, ou seja, foi uma coisa errada, foi até um crime, ou seja, alguém matar o teu cachorro. Né? Sim. E para isso, a gente tem os mecanismos legais para levar a pessoa que matou o cachorro até a punição. Inclusive, eu tenho um caso de uma conhecida minha que aconteceu justamente isso com ela. Um vizinho, ela tem, no caso com gatos, né? Um vizinho. Já tinha tentado envenenar os gatos dela algumas vezes. E já tinham morrido vários bichos no bairro. Ela, quando ela descobriu quem foi, o que, que ela fez, ela levou o caso até um juiz aqui na cidade. Resultado, a pessoa que estava fazendo isso ela foi chamada para uma... Para uma audiência com o juiz. Algo assim, até meio assim, foi muito rápido, algo bem... Uhum. Acho que não envolveu um processo ou coisa parecida, mas ela foi inclusive... Essa pessoa foi notificada, disse, olha, se acontecer de novo isso no bairro, né, as medidas serão outras, né? Mas sabe que tem um ponto importante aí, esse exemplo do cachorro, né? Ainda, na verdade, a desobediência civil, do ponto de vista jurídico, envolve um certo contrassenso, né? Porque você está desrespeitando leis. Em tese, na realidade, na regra geral, é que as pessoas têm que cumprir as leis, esse é o ponto, né? Certo. A questão muda de figura quanto um ativismo contra o Estado quando o Estado passa a violar ele as leis, ou passa ele a fazer leis injustas para prejudicar as pessoas. E é aquela história, nem sempre justiça e direito andam juntas. Deveriam andar, mas nem sempre, né? Uhum. E uma das coisas que é muito importante é o direito de defesa. Direito fundamental, um dos direitos humanos, inclusive. As pessoas têm o direito de se defender das coisas que elas são acusadas. E aí entra o judiciário, que também, em tese, deveria, né, proporcionar um meio em que essas coisas funcionem. Você pode dizer, no Brasil isso não funciona. Não só no Brasil, um monte de lugar do mundo a justiça acaba não funcionando, a política acaba não funcionando. E aí que é difícil de lidar com essas nuances, porque... muitas ações de hacktivistas, elas violam a lei de um Estado. Só que a causa é tão justa que você, entende? Você não, você, claro que no direito os fins não justificam os meios. O direito é um lugar onde os meios é que devem justificar os fins. Mas a desobediência civil seria uma exceção a isso. Né, se, não sei se política, né, não sei se fundada talvez no direito natural das pessoas não terem que cumprir regras ou normas injustas. Mas se a gente olha o Snowden, né, você tinha uma situação onde um Estado estava violando os direitos de cidadãos do mundo inteiro, praticamente de forma descontrolada, e ele vem, descumpre a lei do seu país, tanto que ele teve que fugir, né? Uhum. Mas me parece que é um caso clássico de desobediência civil. Ou seja, ele mostrou ao mundo em função de uma causa... Para ser clássico, ele deveria ter ficado nos Estados Unidos. Ter ficado preso, é verdade. Ele deveria ter enfrentado a condenação injusta. Para ser o caso clássico de ativismo... É. Ele deveria ter aceitado a condenação injusta. Veja, nós estamos dizendo que ele deveria ter feito isso, que nós achamos que ele deveria ter feito isso. Estamos dizendo aqui para ser o ativismo clássico. Sim. Os livros dizem que seria ativismo. Agora, se o ativismo está mudando hoje em agora, opinião. Muito bom o que ele fez, sim. Muito bom. Ele seria destruído. Eu digo muito bom o que ele fez no sentido de trazer à tona. Essas informações. E realmente, assim como ele coloca, eu acho que ele tinha um dever moral de fazer o que ele fez. Fazendo essas duas comparações entre. Olha a comparação que a gente vai fazer entre o Snowden e o caso do cachorro. Ai, que horror. Que talvez tenha um universo inteiro entre os dois. Serve para mostrar que o hacktivismo não é algo para que serve como vingança privada. Se você passa a se vingar de alguém que fez algo contra você usando meios tecnológicos, você está simplesmente praticando uma vingança privada. Ou uma vingança, uma justiça pelas próprias... Não é hacktivismo. Guilherme, e esse é o grande perigo pro hacktivismo. Para movimentos como, por exemplo, o Anonymous. Uhum. O Anonymous tem tido... tem desempenhado papéis importantes em várias situações. Né? Uhum. É um movimento que eu acho bastante interessante. Porém, como é um movimento que não tem organização central, e essa ao mesmo tempo é a beleza do... e a mudança do ativismo clássico com o ativismo digital. Né? Já chegamos aí, mas... Assim, como é uma organização completamente distribuída, né? Envolve a mobilização de pessoas em vários lugares do mundo, assim, algo realmente novo, diferente, né? Isso, assim, eu diria assim, é algo muito bom a gente ver as pessoas se mobilizando sem limite de fronteira, sabe? Uhum. Em nome de causas nobres, né? Uhum. Agora, o perigo para movimentos hacktivistas, como por exemplo o Anonymous, é justamente quando alguns desses hacktivistas, ou chamar ativistas mesmo, né? Uhum. Acabam realizando ações que comprometem a integridade do evento, do movimento. Do movimento. Então, por exemplo, a questão, eu estava vendo ontem uma matéria que foi publicada na Gizmodo, né? Uhum. Por um jornalista chamado Adam Clark Estes, né? Uhum. E o headline da notícia é: Anonymous is really screwing up its stupid war on ISIS. Então o Anonymous está realmente esculhambando com a sua guerra estúpida contra o ISIS, tá? E qual é o ponto que esse jornalista faz aqui, né? O que ele demonstra é que várias pessoas têm sofrido ataques do Anonymous, sendo que elas não têm ligação nenhuma com ISIS. Uhum. Inclusive, tem gente utilizando... Isso foi comprovado? Sim, sim. Inclusive, tem entrevista com pessoas aqui e tal. Então, ele tem... Inclusive, tem uma situação aqui de uma pessoa que utilizou esse expediente do Anonymous contra o ISIS, que é uma causa nobre, né? Claro. Para, por exemplo, denunciar uma pessoa, uma outra pessoa com a qual ela tem uma certa contenda, tem um problema lá trabalhista nos Estados Unidos, usou esse movimento então para denunciar essa outra pessoa como sendo uma pessoa que divulga o ISIS, né, que apoia o ISIS. Sim. E se a gente pega uma pessoa com nome de origem árabe, é mais fácil ainda de fazer isso. Claro. Então a gente tem várias situações acontecendo com pessoas que não tem nada a ver com o ISIS, que estão sofrendo retaliação de pessoas se dizendo do Anonymous. Sim, você de certa forma se promoveria talvez um aumento da discriminação contra um certo grupo, alguma coisa mas assim. Mas é que esse é o perigo, e eu não estou dizendo que o movimento deveria ser diferente, deveria ter uma organização central, né? Sim. Mas esse é o perigo de um movimento descentralizado, ou seja, qualquer um pode se dizer, não tem alguém que responde pelo Anonymous, oficialmente. É que os estados, eles já têm, pelo menos, isso é uma situação internacional, né? Mas os estados, eles já têm controles para lutar contra pessoas que cometem crimes. Você tem o direito penal. E o que você faz? Você tem uma organização policial, uma organização judiciária, que vai lá, prende a pessoa, julga, o cara vai preso. Aí você pode dizer, não, mas a justiça penal no Brasil não funciona. Sim, mas você não pode desconsiderar isso. Ou em outros lugares do mundo há elementos, há formas de lutar contra isso, né? O problema, a questão é que o Estado, pelo menos em tese, ele tem controles para evitar abusos. Não estou dizendo que abusos não aconteçam, mas há certos controles. Sim. Né? O cara vai ser acusado de alguma coisa, bom, o cara vai se defender, o cara vai dizer, não, eu não tenho nada a ver com o Estado Islâmico, entende? Sim. Né? Então, e aí o Estado deixaria de seguir a sua ação. O problema, na verdade, é a questão, eu me lembro do Philip Zimbardo, né? O professor de Stanford, aquele que fez o experimento da cadeia, que ele põe uma cadeia, pega alguns jovens, uns são os guardas, os outros são os presos, e aí ele faz esse experimento e a coisa foge completamente do controle porque os guardas começam a fazer coisas horríveis com os criminosos, os presos. Né? As pessoas são personagens num experimento. São personagens, um experimento. E a coisa começa a... Fica realmente não séria. Não tem um filme sobre isso que tu assistiu? Tem um filme. Tem um filme que é recente agora e tem um livro também. O filme é bem recente. E a questão que ele diz é que o descontrole do poder é que é a chave para o abuso. E isso não se aplica só a um movimento ativista. Qualquer movimento ativista descontrolado, ele pode ser perigoso. Assim como qualquer estado em que o poder é descontrolado, você tem abuso. Como acontece no Brasil. Uhum. Né? A polícia às vezes comete abusos, o Estado comete abusos contra as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, talvez a grande questão, e eu não sei a resposta disso, é a questão dessa desorganização, no sentido de ele não ter um ponto central. E aí você tem aí pessoas que levam muito a sério a questão do hacktivismo, não estou falando só do Anonymous, mas de forma geral, e você tem pessoas que não levam a sério, que usam ações hackers apenas para se vingar de outras pessoas. Eu diria, como é que eu diria, acho que a grande virtude, ao mesmo tempo, é o grande risco, né? A grande virtude do movimento desse é ser distribuído, sim, é não ter um movimento, um ponto central, né? São várias. Uhum. Eu não quero chamar de células, porque células vão associar isso ao terrorismo e não tem nada a ver com terrorismo. Não, são várias. Mas são vários grupos separados, que se coordenam entre si e acho que... Sem isso, um líder, né? Sem um líder sem definido. Sem um líder. Acho que isso é interessante pro exercício da democracia e tal, acho que é uma coisa interessante. Agora, ao mesmo tempo, o risco dos desvios que estão acontecendo, né? E que, por essa razão, e a gente inclusive encontra várias situações em que o próprio Anonymous atacou pessoas que se diziam do Anonymous. Ah, é mesmo? Sim. Que estavam fazendo coisas que não tinham nada a ver com o ideal Anonymous, uhum, né? Uhum. Fazendo coisas que não tinham nada a ver com o ideal, mas em nome do Anonymous. Uhum. E aí o próprio grupo, digamos assim, tratou de atacar essas pessoas. É. Uhum. Então isso acontece inclusive dentro do próprio grupo, ou seja, há uma tu vê, a gente chama de grupo, vamos chamar de movimento, não é um grupo, mas o próprio movimento também tem essa questão interna aí. Saber exatamente como é que as coisas estão acontecendo, ou se é bom ou se é ruim, vai demorar um tempo, né? Até mesmo a própria Molly ela coloca isso no livro dela, no The Coming Swarm. Ela diz assim que é muito fácil a gente analisar um movimento de desobediência civil que já aconteceu, né? Que já ficou para trás no tempo, né? E é muito fácil a gente olhar para ele e, vamos dizer assim, tornar assim o santo grau, né? Do ativismo e tal. Só que ela diz que é muito difícil avaliar quando a gente está passando pelo momento em que o status quo do nosso momento está sendo colocado em xeque. E isso incomoda. Então, talvez daqui a 30 anos vai se olhar para trás e vai se ter as ações do Anonymous, por exemplo, dependendo do que vai acontecer nos próximos 30 anos, né? Uhum. Assim como que parado lá ser eu, uma resistência como a do Mandela. É, mas só tem uma pode coisa, acontecer. Né? Tem uma outra coisa, acho que a gente não falou isso antes, e é bom ressaltar. Hacktivismo não é sinônimo de anônimos. Não é. Não são todos os hacktivistas que são anônimos. Isso. São do anônimo. O anônimos é um tipo de hacktivismo, mas você tem outros tipos. Eu não sei O próprio Carlos Cabral coloca, né? Você tem grupos que ensinam criptografia para as pessoas, né? Uhum. Esse próprio grupo que ele falou dos hacktantes aqui. Eu acesso o site deles e bem na capa tem o Install Fest. Você deve se lembrar disso, né, Vinícius? Ah, os Install Fest. Onde, né, você ia lá, você não sabia mexer com Linux, você chegava lá e tinha um monte de pessoa que te ajudava a instalar. Hoje é muito fácil, mas antigamente era bem mais difícil, né? Então você tem um ensino de novas tecnologias, você tem grupos como Antivigilância, que ensina criptografia, ensina meios de comunicação segura para jornalistas, para pessoas de outros estados. Isso também é hacktivismo. Sim. Não, ensinar fazem... segurança da informação nas escolas, mas, isso é hacktivismo também. Mas eu te dou o exemplo de uma ação realizada pelo Anonymous, né, com relação à revolução lá no Egito. Uhum. Né? Eles houveram várias olha só, eles criaram vários how-tos, digamos assim, de como se proteger e tal, né? Bom, primeiro vamos começar do começo. O que aconteceu lá no Egito? Eles começou a revolução, aí o que o governo fez? Derrubou a internet. Tá? Sim. Derrubou completamente a internet. Justamente para que as pessoas não tivessem acesso às informações que estavam lá e não pudessem se comunicar entre si. Tá? Certo. Aí o que começou a acontecer? Ativistas, hacktivistas, inclusive do Anonymous, começaram a criar how-tos e mandar por fax os how-tos, né? De como se proteger de gás lacrimejante, não sei o que, aquela coisa toda. E começaram a mandar isso por fax lá pro Egito, né? Ao mesmo tempo, começaram a mandar instruções de como restabelecer linhas de comunicação e tudo mais. E colocaram, olha só, colocaram modems, internet via linha de escada, tá, disponível para o Egito. Sim. Para que as pessoas pudessem se conectar via modem, linha de escada. Conectava num modem de alguma pessoa qualquer e saía para a internet. Eram uns gateways alternativos, isso, sei lá. Para que eles pudessem publicar ou mostrar o que estava acontecendo através dos vídeos, né, os abusos que estavam acontecendo através de vídeos, textos sendo publicados. E, ou seja, isso é hacktivismo. Isso aí é a essência do hacktivismo. Né? É, me parece que sim. E, o próprio... Oi. Não, e assim, e nesse sentido, a gente vê pessoas tanto aí, tanto pessoas que se diziam do grupo Anonymous, quanto pessoas que não tinham ligação, pelo menos a priori, com o grupo Anonymous, reagindo de forma, né, sendo um hacktivista de fato. É muito interessante. Sabe que tem um autor, o Manuel Castells, é um dos autores mais citados aí da sociologia e tal, tem Sociedade em Rede, que é um livro bem citado, e ele tem um livro, né, relativamente novo, Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet, e ele fala sobre a questão de você empoderar os jovens, a internet empodera, é aquilo que o Cabral falou, né, a internet joga novas luzes na questão dos movimentos sociais. E é muito marcada pelo que ele chama de cultura da autonomia. Uhum. E talvez isso que influencie a ideia do Anonymous, porque eles são autônomos, eles não têm um ponto central, eles não têm um líder, né? E outro ponto que o Castells coloca é que, diz ele, né, os movimentos, né, estão adaptados à sua função como agentes de mudança na sociedade, em rede, em um claro contraste com as instituições políticas obsoletas herdadas de uma estrutura social historicamente superada. Na verdade, as pessoas começam cada vez mais a colocar em xeque a própria ideia de representação política, uhum, né? As pessoas, ninguém, nós mesmos, todo mundo, a gente não se sente mais representado pelo Brasil, né? Sem dúvida. Você não se identifica mais com a classe política. E aqui, para não dizer que eu sou, né, já fui acusado aqui de fazer parte de alguma área política aqui, eu tô falando de qualquer um, de qualquer partido, de qualquer... É um problema maior do que um problema partidário. E isso também tá no meio de todas essas coisas. O próprio Anonymous Brasil, eu vi um vídeo deles dia desses, em que eles se colocavam contra o Marco Civil, dizendo que era uma ferramenta de controle do governo para as pessoas e tal. É interessante porque eu discordo um pouco, assim, mas eu acho que há um fundo de importância no que eles dizem, principalmente quando eles dizem o Marco Civil não deveria permitir que logs fossem guardados. Aí tem toda aquela história, mas como é que a polícia ia chegar até os criminosos e tal? Sim, mas há outros lugares do mundo onde não se guardam logs. Na União Europeia, na Alemanha, não foi declarado inconstitucional da forma como estava sendo proposto, entende? Então, pode parecer absurdo para alguns, né? Agora tu percebe uma coisa, Guilherme. Assim como tem gente dizendo que o Marco Civil é um controle de Estado e não sei o quê, né? Acusando... Uhum. Claro que tem suas falhas no Marco Civil. Mas, por outro lado, eu vi um senhor chamado Rafael Mandarino, se eu não estou enganado, que ele foi chefe do Gabinete de Segurança da Informação da Presidência uhum. da República. E ele, num evento da Fiesp, ele falou textualmente, eu tenho até o vídeo guardado dele falando isso, ele falou que o Marco Civil da internet, ele é tão bom para proteger o usuário, mas tão bom que protege até o criminoso, porque o criminoso também é usuário. Fecha aspas, tá? Uhum, uhum. Eu nunca ouvi absurdo tão grande assim. Ainda mais de alguém que esteve ligado ao governo e ainda mais justamente na área de segurança da informação. Mas, então tu vê, tu tem gente criticando o Marco Civil de tudo quanto é lado. Claro. Né? Tanto do lado do governo... O próprio Anonymous coloca no Brasil que a internet ela não pode ser regulada. Que é aquela ideia se não é controle anárquico, não existe, mas a ideia de uma regulação anárquica, ou seja, você não pode regular a internet. Eu discordo do Anonymous nesse sentido, mas é por uma questão de honestidade intelectual, é necessário dizer que há teóricos que defendem exatamente esse ponto, que a internet não deve ser regulada. Quando a gente começa a estudar regulação da internet, tem gente que defende, não é algo assim absolutamente absurdo, não tem um fundo político por trás, existe esse tipo de... Mas a questão é a seguinte: O que tu quer dizer com regulado, entende? Porque uma coisa... A lei não deveria atingir o que ocorre na internet. Não, eu sei. Você deixa para alto. Não. Internet que se regula. Sim, isso eu entendi. O que eu tô querendo saber é o que tu acha que deve ser regulado. Porque eu acho que esse é o ponto. Ok, eu acho que uma coisa completamente desregulada, a gente vai ter problemas com o provedor de internet sacaneando o cliente, que nem acontece claro. Hoje. Né? É uma questão de garantir direitos para as pessoas, não é só monitorar, isso. É garantir direitos. Não é só monitorar, tem que tirar o monitorar dessa história aí. Eu acho que regular essa relação de prestação de serviço, de venda de coisas via internet, isso sim. Isso sim, né? Regular como é que se dá esse tipo de coisa, sim. Agora, uma regulação que, por exemplo, desemboque em censura. Sim, né? Sim. E censura que muitas vezes que não envolve nenhum tipo de violação, como aconteceu com a gente, cara. A gente, um tempo atrás, usou um trecho de alguns segundos de um desenho dos Simpsons. Uhum. Né, para demonstrar um ponto que a gente estava falando aqui no Segurança Legal. Foi alguns segundos. Assim, dentro da lei a gente fez a coisa. Sim. Ou seja, existe regulamentação. Existe. A lei brasileira permite que se use pequenos trechos para crítica científica e tal. Isso, a gente fez exatamente isso. A gente seguiu exatamente a lei. Colocamos no subimos para o YouTube. E o nosso vídeo foi bloqueado. Tu tentou disputar lá, tentou discutir com o YouTube, mas não. A resposta foi não. Ou seja, tem que haver regulamentação para impedir que uma empresa faça esse tipo de coisa. É, deixa eu só direcionar um pouquinho aqui, então, Vinícius. Então, sim, eu discordo do Anonymous nesse ponto, mas há um discurso por trás. E o que o Bobbio fala lá na Era dos Direitos, lá o Norberto Bobbio, ele coloca que a ideia de contestação, ela deve sempre vir acompanhada de um discurso para fins de desobediência civil. E no caso do Anonymous, eu posso discordar, mas eu devo reconhecer que sim, eles têm um discurso, nesse caso especificamente do Marco Civil, não é um discurso absurdo, tem muita gente que defende isso também, então você tem aí, é forte o caráter ativista, por exemplo, de um grupo de hackers que se coloca contra o Marco Civil da internet. Uhum. É algo muito válido, entende? É importante que nós tenhamos grupos que façam isso. Agora, já que tu falou em direitos autorais, Vinícius, eu acho que a gente podia comentar rapidamente aqui a questão do Aaron Swartz, né? É, vamos pegar alguns exemplos aí de hackertivistas. Uhum, uhum. É, eu acho que o Aaron Swartz é um dos maiores exemplos que a gente tem. Para quem não sabe quem é o Aaron Swartz, né, dê uma pesquisada rápida na internet, mas você vai ver que foi um garoto prodígio da internet. Tá? Ele esteve envolvido com várias iniciativas. RSS, por exemplo, ele tem o dedo dele lá no RSS, né? Nos feeds, né? Que a gente usa, que todo mundo usa. Creative Commons tem a mão dele lá também. Uhum. Né? Todo aquele movimento que houve do Stop Sopa. Uhum. Né? Pipa e Sopa. Pipa e Sopa, aquelas duas leis lá que estavam tentando aprovar nos Estados Unidos, tem mão dele muito forte lá no movimento para evitar que isso, que a lei fosse passada, fosse aprovada, né? Uhum. Então, assim, é alguém muito respeitado na internet, inclusive por pessoas... Foi, né? Foi, né? Ele faleceu, né? Se suicidou, né? Cometeu suicídio, mas envolveu aí depressão e todo mundo... A gente vai comentar o caso aí, o fim da história, mas pessoas como o Tim Berners-Lee, né, que não foi nada mais nada menos que inventou o WWW, né, a web, e aliás, ele inventou e o invento dele ele distribuiu de graça para todo mundo, e por isso que a gente tem internet como a gente tem hoje. Se ele tivesse tentado ganhar dinheiro com aquilo que ele fez, a gente provavelmente teria uma internet diferente do que é hoje. E é todo talvez um problema que a gente encontra hoje de você monetizar e você... Tudo na internet foi monetizado, inclusive a nossa privacidade foi monetizada. É. E talvez muitos dos problemas que a gente tem hoje venham por causa dessa sanha, né? Dessa perseguição, né? Tudo você precisa monetizar, tudo você precisa vender, né? Mal jornal você consegue ler hoje, né? O próprio Globo, você só tem mais seis... seis notícias. É. Mas tem jeitos em volta disso, mas tudo bem. Paywall. Paywall. Bom, mas é o seguinte, o Tim Berners-Lee respeita muito o que o Aaron Swartz fez. É Swartz, não é? Swartz. A gente tende a dizer Swartz, mas é Swartz. Swartz. Né? Ele respeita muito, ele ganhou respeito também do como é que é o Lesser? Lawrence Lessig, né? Lessig, é. O Lawrence Lessig é também um dos criadores do Creative Commons. O Lawrence Lessig é também autor daquele livro Code and Other Laws of Cyberspace, que é aquela ideia da regulação, né, da arquitetura como regulação da internet, enfim. Assim, o Aaron Swartz não foi qualquer um, digamos assim. Não. Conta o que que aconteceu. O Aaron Swartz, ele sempre defendeu uma internet livre, aberta. Ele sempre foi contra essa questão da monetização de tudo. E o grande ponto que chamou a atenção dele, é aí que começa toda a confusão da vida dele, que tava indo tudo bem, né? Ele tava ganhando dinheiro até sem querer. Tá? A confusão toda se deu quando ele, estudando, se deu conta de uma coisa bem interessante. Coisa que nós sofremos com isso o tempo todo. Nós, né, sofremos o tempo inteiro. Alunos, o tempo todo com isso. Que é a questão dos artigos científicos, que quando são publicados, os direitos autorais são transferidos para certas editoras, Elsevier, aí tem mecanismos em empresas como Science Direct, que juntam esses artigos, aí classificam eles e tal, indexam, e para você acessar esses artigos depois, né, você tem que pagar pelos artigos. Sim. Só que detalhe... No caso dele foi o JSTOR, né? JSTOR. Né? Que nem um Science Direct, né? Tipo isso, Que nem um Science Direct. Quem quiser acessar, acesse lá sciencedirect.com. E aí, o que acontece? Journal Storage. JSTOR. As pesquisas são financiadas com dinheiro do governo, com dinheiro público, muitas vezes. Isso é feito dentro de universidades. Os pesquisadores desenvolvem as coisas, né? Fazem um estudo e tudo mais. Aí escrevem o artigo. Aí o artigo que tem todo... Inclusive, isso é colocado no documentário esse do Internet Soundboy. Aí o artigo com todas as informações que tu precisa para seguir adiante, para a partir daquilo ali tu fazer outra coisa, né? Ele vai parar num site que você tem que pagar e vamos pegar. Vou fazer um exemplo aqui. Eu tô aqui no Science Direct e tô procurando aqui, por exemplo, Information Security. Né? Vamos ver o que tem de Information Security aqui. Aí eu dou uma pesquisada, aí eu começo a achar os artigos. Aí olha só o preço dos artigos. Isso é um artigo, não é uma revista, não é um livro, é um artigo. De 10 páginas. Quantas páginas tem hoje? Aqui tem coincidentemente 10 páginas. O primeiro aqui. 10 páginas. São $20. O outro aqui são 12 páginas. $35.95. Mais um aqui de 15 páginas. $35. $35. $35. $20. $40. $50. Sim, você vai fazer um estudo onde você precisa, sei lá, de 20 artigos, você vai ter quantos dólares? $600 aí, né? Em artigos. $800 só em artigo, né? Não, e coisas que não foi esse pessoal que produziu. Você percebe? Sim. E aí, a grande... Não, na verdade, essa é a lógica do capitalismo, inclusive, né? Você tem pessoas que não produzem certas coisas e ganham em cima disso. Eu acho que não é esse por si só o problema. O problema é maior, o conhecimento. E aí que vem, é muito interessante, nós vamos botar isso aqui nos links lá, tem um manifesto escrito pelo Aaron Swartz, que é o manifesto da guerrilha para acesso aberto, para acesso livre. Guerrilla Open Access Manifesto. E ele começa... É muito interessante. As primeiras frases que ele coloca é o seguinte. Informação é poder. Mas como todo poder, tem sempre alguém que quer manter o poder para si mesmo. E aí ele coloca que toda a herança cultural e científica do mundo inteiro, né, publicada por séculos em livros e jornais, está cada vez mais sendo digitalizado e trancado. E trancado por algumas poucas corporações privadas. Né? Ele coloca assim, nós queremos ler os papers, os artigos, né? Ele coloca assim, você quer ler os papers, né, sobre os artigos, sobre os resultados mais famosos das ciências, né? Você vai ter que mandar um monte de dinheiro, quantidades enormes de dinheiro, para publishers, né? Para editoras como a Reed Elsevier. Né? Então, isso é o primeiro parágrafo. Né? Depois ele começa ele pede que as pessoas compartilhem, acessem sistemas, baixem os artigos e compartilhem em lugares públicos esses artigos. Bom, mas o fato é que ele lá dentro foi dentro do MIT. É, o que ele fez foi o seguinte: ele pegou um computador. O que, que ele fez nesse espírito aqui, né? Ele pegou um computador, registrou o computador no MIT, não invadiu a rede do MIT. Ele registrou uma conta, pegou uma conta do MIT que o MIT deu para ele para acessar os serviços da JSTOR, que é tipo um Science Direct. E ele fez um script para começar a baixar os artigos. Certo. Ele fez um script para baixar os artigos. No entanto, existia uma limitação por IP dentro da rede do MIT que tu podia acessar lá a cada determinado período, no máximo tantos artigos. Assim como tem para as notícias em certos jornais aí na internet, né? E aí, obviamente, a gente sabe que esse tipo de controle não funciona. Aí, o que, que ele fez? Ele foi trocando o IP da máquina dele. Só que isso ainda dava muito trabalho. Então, ele descobriu uma sala lá do MIT que tinha lá uns racks com portas de rede lá. Então, ele podia conectar a máquina dele direto lá naquelas portas. E naquelas portas, o IP que ele recebia ali não tinha limitação nenhuma de quantos artigos ele poderia baixar. Então, ele plugou a máquina lá. Deixou a máquina dentro desse armário, né? E deixou o script dele rodando, baixando os artigos. Só isso. Só baixando os artigos. O que aconteceu? A pessoa percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo. Tinha muito artigo sendo baixado para um lugar só. Um volume muito grande de informação sendo baixada. Aí a polícia lá no MIT colocou uma câmera dentro dessa sala. Desse armário. E filmaram ele indo lá trocar o HD externo que ele tinha deixado para gravar os artigos. E em cima disso, só isso, ele não vendeu os artigos para ninguém, ele não distribuiu os artigos para ninguém, nem mesmo de graça. Ele não fez nada com os artigos, ele só baixou os artigos, usando uma conta que o MIT deu para ele e usando uma máquina devidamente registrada no MIT. Sim. E aí o que aconteceu? O governo americano foi com tudo para cima dele. Sim. Apesar da própria JSTOR dizer que ela não tinha interesse em processar o Aaron, a própria JSTOR disse que não tinha interesse. O MIT covardemente ficou neutro, não falou absolutamente nada, né? Isso está bem colocado no documentário, né, do Internet Soundboy. E o guri começou, vou dizer um guri porque é um guri mesmo, e começou a sofrer um processo gigantesco. Para contextualizar mais ainda, a questão de sofrer um processo nos Estados Unidos é muito diferente do que sofrer entre aspas, responder um processo aqui no Brasil. Responder um processo longo nos Estados Unidos, em geral, leva as pessoas à falência. Que é muito sim. caro, né? Aqui não, aqui você tem litiga de graça, tem advogado de graça, você tem Estado, não paga custo, lá é completamente diferente. Sim, toda a grana que ele ganhou, ele zerou. E começou a grana da família dele. Pois é, e tem uma outra, eu até tô vendo a Wikipedia aqui, Vinícius, aquela enciclopédia ali, United States versus Swartz, que é a ação, né, United States versus Swartz, e aqui diz que ele, as penas seriam 35 anos de cadeia, mais $1 milhão de multa e outras coisas. Se ele fosse condenado, né? Se ele fosse condenado, Mas ele gastou bem mais do que isso só na defesa dele. Pois porque é. Porque a grana toda que ele tinha ganhado se foi. É comum, inclusive, que se movam ações, né, nos Estados Unidos só com o intuito de levar a pessoa à falência mesmo, né? Porque é muito caro litigar lá. É. Né, então, inclusive, eles colocam... quando o Estado foi para cima dele, né? Foi com um poder que ele não tinha como... Claro. E eles tentaram, inclusive, fazer por várias vezes ele assumir o crime. Ele tem, não, ó, assume que tu vai ser só três meses de prisão e tal. E ele se negou a assumir. Né? Eles estavam tentando achar de tudo que era jeito uma maneira de fazer dele um exemplo. E agora é importante perceber que esse caso do Swartz não aconteceu de forma isolada, né? A gente tem ali naquele período 2011, 2012, até 2013, né? Quando o Swartz cometeu suicídio, inclusive no início do ano 2013, A gente tem várias ações do FBI, do governo americano, atingindo hackertivistas. Né? Uhum. Então, a gente, por exemplo, em 1º de janeiro de 2011, o Swartz foi preso. Né? Em janeiro, não sei em que dia de janeiro, mas em janeiro, o Andrew Auerheimer, conhecido Weave, uhum. né? Houve uma abertura de investigação contra ele, né? em janeiro de 2011. Em março de 2012, Jeremy Hammond, esse sim diretamente ligado ao Anonymous, né? foi preso pelo FBI. A gente vê várias outras ações sendo feitas de forma coordenada, digamos assim, para justamente criar os primeiros, no nosso caso, as jurisprudências, né? Uhum, né? uhum. E tava bem claro, que o promotor, no caso do Aaron, queria fazer dele um exemplo. Ele tava colocando todas as fichas dele em fazer desse caso um exemplo. Uhum. Então foi por isso que eles foram com tanta força pra cima dele. E o Aaron não aguentou a pressão toda, né? Ele sofria, tinha problemas com depressão e tal, usava remédios controlados, aquela história toda. E ele acabou, em razão dessa pressão toda, ele ficou 2 anos sofrendo esse processo, e ele acabou cometendo suicídio. E assim, não há ninguém na área respeitado na área de TI, vamos chamar, né? uhum. na área das ciências e na área da TI, que não diga que isso foi uma injustiça que aconteceu com ele. Assim, todo mundo concorda que houve erro, né, do Estado com relação ao caso do Aaron. Tem vários outros ativistas ou cyberativistas famosos. Eu não sei se a gente pode chamar o Snowden de um hacktivista, talvez um ativista, eu não sei dizer, realmente não sei dizer. A gente não pode esquecer do próprio do cara do WikiLeaks, o Assange. Julian Assange, o próprio Bradley Manning lá, que hoje é Chelsea Manning, né? Uhum. Que vazou pro WikiLeaks também aqueles materiais lá do governo, aquela história do... Pegou dois bons exemplos, né? Que dá para comparar legal o que esses dois fizeram. Eu acho que a forma como o Assange fez a coisa, né, a questão do WikiLeaks, de simplesmente jogar tudo na internet, é uma maneira... É uma forma de ativismo, né? De pegar tudo e jogar tudo na internet. Tá. Agora, clássico, eu acho... Deixa eu te interromper, deixa, né? O clássico da desobediência civil, ele diz que você não deve prejudicar terceiros inocentes que não tem nada a ver com a história. Sim, isso, né? acontece. Por isso que o caso dos hackers que vazaram o banco de dados do Ashley Madison... Né? Você tem pessoas, tá, você poderia ter feito isso de outras formas, sem prejudicar os terceiros, mas você prejudicou pessoas que não tinham nada a ver com essa história, que estavam acreditando na segurança do sistema, e não, inclusive houve suicídios por causa disso também. Mas é que tá, se você tivesse escondido os e-mails, ou deixado só os domínios, ou eu não sei, talvez algum domínio, o meu domínio de cara que sou eu. Né? Um só é você, né? É, sou eu. Mas, o meu também. O teu também. Mas assim, tirando as informações que identificasse claramente quem eram as pessoas, você poderia deixar muito bem tranquilo aquelas entradas na base de dados que dizia assim, pago para deletar, porque o Ashley Madison não deletava. Sim, cobrava para deletar e não deletava. Você prejudica terceiros, né? E talvez o Assange, eu não sei se isso aconteceu com o Assange, enfim, mas o próprio, era isso que tu ia dizer, né? Que o Snowden, ele teve esse cuidado. Isso, né? É essa comparação. Eu sou muito mais partidário do que o Snowden fez, da forma como o Snowden encaminhou, do que da forma como o Assange fez. Muito embora tanto um quanto o outro tenham trazido à luz informações extremamente importantes para a gente entender o que estava acontecendo no mundo, né? Claro. Então, e o Chelsea Manning, a Chelsea Manning também, né? Também. Então, porque assim, há aquele vídeo do... Como é que é o nome? Eu acho até que o Cabral falou do helicóptero americano. Efeito colateral. Collateral effect. Fuzilando as pessoas, né? Isso. Fuzilando as pessoas, né? É. Enfim. Então assim, eu prefiro a maneira como o Snowden fez, né? Uhum. E agora o WikiLeaks, sem dúvida nenhuma, tem o seu papel nessa história toda, tem a sua importância. Então Eu não... Eu prefiro a maneira como o Snowden fez, mas eu não consigo, acho que não é a maneira mais adequada a maneira como o Assange fez, mas eu não consigo condenar 100% o WikiLeaks, entende? Eu mesmo usei o WikiLeaks várias vezes para fazer pesquisas lá. Para palestras. Não, e até para me informar de certas coisas que eu não teria como ficar sabendo se não fosse o WikiLeaks. Entende? Então, assim, é muito delicado isso. Também, vamos lembrar do caso Hacking Team. Também é um pouco disso, né? Sim, hacktivismo daquele total. Daquele grupo, né, de pessoas que daquela empresa que, enfim, que permitiu violações e talvez até mortes no mundo inteiro. Sim. Um grupo de hackers vaza o material daquela empresa. Esse material foi indexado pelo WikiLeaks. Certo. E a gente conseguiu descobrir, inclusive, que o Brasil, alguns órgãos de investigação brasileiros tinham intenção de adquirir aquele serviço. Não, também. Não só tinham intenção, estavam usando. É, enfim. Não, tá claro lá que estavam usando. Assim, não. Outras ações, Vinícius, aqui, que pode, né, de hacktivistas genéricas, ações para furar bloqueios em países, como aconteceu no Egito. Ações de DDoS, é muito comum, Anonymous comete muito DDoS. Defacement. Defacement no site da Ku Klux Klan. Isso. O defacement, né, da empresa agora aqui, da Vale, da Samarco? Ah, da Samarco, sim. É, do defacement dessas duas partes. Os DDoS contra a Visa. Isso. Quando eles deixaram de permitir transferência de valores. A PayPal, no caso. E, a PayPal, né, também. PayPal, é que tá, ó, tem gente, nesse caso, o Denial of Service, DDoS, né? Ele funciona, e a gente vai encontrar na literatura várias comparações do DOS com essa que eu vou colocar. Ele funciona como um bloqueio. Como se você estivesse bloqueando uma rua. Isso, as pessoas vão para frente da empresa, ela bloqueia, não deixa ninguém entrar, ninguém sair. Né? E o DDoS, ele tem sido encarado por vários especialistas como sendo isso. Né? Uhum. Você vai lá e faz o DOS contra um site de uma empresa e tal, né? Com, aí, claro, dentro do contexto de ativismo, como a gente colocou lá no início, né? Uhum. Não é fazer um DDoS por fazer DDoS. Fazendo DDoS para prejudicar um concorrente, né? De alguém que está te pagando para fazer isso. Isso não é ativismo. Né? Agora, fazer um DDoS contra o site de uma empresa que, por exemplo, como o que aconteceu com a Samarco, né? Samarco. Mas com fins... claramente de protesto, é comparado cada vez mais à equivalência de todo mundo ir para frente da empresa e bloquear a entrada de pessoas lá dentro. Veja, nós estamos dizendo para as pessoas fazerem isso e é crime. Né? É crime. As modificações lá da Lei Carolina Dickmann vão colocar, interromper o 266 do Código Penal, coloca isso. Mas é serviço essencial, não é? É serviço de utilidade. Aí é a discussão se ocorreria só com o serviço de utilidade pública ou não. Há uma discussão, né? Então, se o serviço não for... Mas enfim. Há pessoas que dizem que não há essa necessidade. Mas em tese, pode ser considerado crime. Tá, mas cedo ou mais tarde, se já não é, vai ser considerado. DDoS, Denial of Service, vai ser considerado crime. Mas cedo ou mais tarde. Nos Estados Unidos já é, em outros lugares já é. Aqui só tem essa discussão. Não, eu queria falar de um pouquinho só rapidamente sobre o Glenn Greenwald. Claro, vou lá. Ele pode ser chamado como um cyberativista, um hacktivista? Não. Ou simplesmente um jornalista especializado? Não, ele é um jornalista especializado que teve um grande papel na questão do WikiLeaks, por exemplo. Do WikiLeaks? Não, do Snowden. Do WikiLeaks não, também, do WikiLeaks, né? Também. WikiLeaks também. Tanto é que naquele outro documentário We Are Legion, eles entrevistam uma pessoa que trabalhava, era o CEO de uma empresa contratada pelo governo americano, né? Uhum. Fazendo. Eles entrevistam esse cara porque ele fez uma apresentação numa época em que ele falava os e-mails deles vazou e tal, né? Ele teria se infiltrado no Anonymous. Uhum. Né? E aí o que aconteceu foi que o pessoal Anonymous invadiu o e-mail dele, né? E expôs os e-mails dele, vazou os e-mails dele. E nos e-mails dele tinham coisas como, por exemplo, inclusive uma apresentação que ele tinha feito que falava em alimentar o WikiLeaks com informações falsas e depois desacreditar o WikiLeaks. Sim. Ou atacar Glenn Greenwald, por exemplo. Uhum. Porque ele enxergava o Glenn Greenwald como uma peça-chave na questão do WikiLeaks. Ele dizia que sem o Glenn Greenwald não teria acontecido o que aconteceu, né? Não teria tido as dimensões que teve. Então, quando a gente vê pessoas falando em atacar jornalistas, aí a coisa muda completamente de figura, né? Mas a gente não pode esquecer também que o parceiro do Greenwald, o Miranda, né, Davi Miranda, ele também fez umas viagens, levou uns materiais de um lugar por outro, ficou preso, sim, lembra disso? Sim, ele foi detido, né? Foi detido na Inglaterra. Pegaram todos os materiais, os gadgets, os computadores, né, dele, então... Tudo. Não sei se talvez eles não seriam também. Não se encaixariam. Né? Vinícius, enfim, a gente já está aqui acho que mais de uma hora conversando. Eu gostaria de continuar falando mais sobre isso, mas é difícil. A gente não teve a intenção e nunca a gente tenta esgotar os temas aqui, né? E quando, eu te confesso que quando eu comecei a estudar esse tema, eu tinha muitas dúvidas e eu ainda tenho muitas dúvidas. Tem mais dúvidas. Dúvidas diferentes, mas maior número. Maiores, uhum. Né? E eu acho que é importante quando a gente começa a estudar, quanto mais sei que nada sei, né? Quando a gente mais estuda, mais a gente vê como é amplo esse tema, como surgem e emergem questões muito interessantes, éticas e morais, e legais também, né? Falou aqui o nosso amigo Carlos Cabral, que a gente agradece de novo, que é um sociólogo, e também há um aspecto sociológico de como os grupos estão se reunindo e como a internet permite que os grupos se reúnam, como as coisas passam a acontecer, principalmente manifestação de rua mesmo, como a internet desempenhou e desempenha um papel central, inclusive nas manifestações de junho, em todas as últimas manifestações que a gente teve no Brasil, e a gente teve muitas, umas mais significativas, outras menos, umas de direita, outras de esquerda, todas elas sempre houve um pouco de internet, ou talvez muito de internet. Né? Sim. Então, tem aspectos jurídicos, tem aspectos éticos, aspectos morais, aspectos sociológicos. Eu acho um dos temas talvez mais fascinantes, assim, que a gente tenha tratado aqui. Eu não tem como esgotar, seria impossível, e fica aí, enfim, eu tentar dar a nossa breve contribuição para a discussão sobre esse tema, Vinícius. É. Eu termino com isso. Não sei se tu queres fazer mais alguma referência. Sim, eu queria colocar o seguinte, que eu, aproveitando o que tu falou, Guilherme, indo na direção, uhum, né, do que tu tá colocando, é muito importante que qualquer movimento tenha uma causa relevante, não seja nobre, não seja simplesmente vingança ou alguma coisa para ganho próprio. Né? E tem que se cuidar da forma como isso é feito para não prejudicar o próprio movimento, uhum, né, perante a opinião, sim, pública, perante a mídia e tal. E, obviamente, para não atingir pessoas inocentes, como o caso aí das ações do Anonymous contra o ISIS, que é uma causa nobre, sem dúvida nenhuma, mas tem pessoas se utilizando desse movimento para prejudicar outras pessoas, né, por questões pessoais. O ato deve ser razoável. Vinícius, eu acho que era isso de minha parte. Era isso. Mais uma vez, obrigado ao Carlos Cabral, aqueles que ficaram conosco até aqui. Esperamos os comentários dos nossos ouvintes e nos encontramos. Esse foi o episódio 90, inclusive. Episódio 90. 90 episódios. A gente sempre fala algo especial. Acho que esse foi um episódio um pouquinho mais longo e de um assunto, inclusive, mandado pelos ouvintes, né? Continuem sempre conosco e até a próxima. Até a próxima.